Olá pessoal, quem fala aqui é Walter Souza. É com muita satisfação que eu me dirijo a vocês para apresentar, em primeira mão, o caminho direto para a independência financeira. E o que vem a ser esse caminho direto? Trata-se de um curso que foi desenvolvido, no intuito de ajudar as pessoas que estão em busca de montar um negócio na internet, mas que não têm uma noção de como é que se faz, não sabem onde buscar informação, ainda não possui uma atitude positiva para realizar isso, e também pode ser que não saiba quais são os sistemas que já estão em desenvolvimento na internet. O curso é grátis, foi feito originalmente no site da SlideShare, é um slidecast, que é uma junção de slides com áudio. Se você estiver vendo diretamente no site da SlideShare, ou embutido em um blog ou site, você pode clicar no botão logo abaixo aí no full screen para você ter acesso à apresentação em tela inteira. O caminho direto ele surgiu das minhas experiências, na minha busca pela qualidade de vida e pela abundância financeira, e também de um princípio que eu venho aprendendo de forma muito arraigada, que é o princípio da generosidade, da gente doar alguma coisa para poder receber o retorno dessa doação. E como eu sei bastante coisa a respeito de negócios na internet, marketing multinível, internet marketing, eu estou passando toda essa informação de valor, informação valorosa, para que possa ter alguma utilidade para as pessoas que estão buscando esse retorno, esse desenvolver o um negócio na internet. Então, os objetivos aqui é tentar isentar os interessados de algumas agruras que passariam caso tivessem que buscar ou desenvolver um negócio sozinho, sem uma orientação de alguém. Eu vou, além de orientar, eu vou indicar mais orientadores, vou indicar mais informação correta, vou indicar livros, vou direcionar você para vídeos importantíssimos que você, que ainda não conhece esse caminho, tanto de negócio como de desenvolvimento pessoal, que você deve ter para poder ter sucesso dentro desse âmbito. O caminho direto é um ponto de partida. A gente não tem intenção aqui de esgotar todo o assunto. É basicamente um direcionamento. É claro que o sucesso depende unicamente de você continuar, de você desenvolver. Depende do que você vai fazer com toda essa informação. E repetindo, é informação correta, informação de valor, muito necessária para quem quer desenvolver um negócio na web. Eu vou mostrar para vocês qual é a atitude que um candidato ao sucesso deve ter para atingir o seu objetivo. Eu dividi o curso em três pilares que eu vou mostrar logo à frente e o que eu considero um dos principais, que é justamente esse pilar da atitude correta que a pessoa tem que ter para o seu desenvolvimento pessoal. Vai ser mostrado também sistemas que já estão em andamento na internet, que estão dando certo, os mentores construtores que desenvolveram o negócio na web, que estão dando certo tanto aqui no Brasil como lá em Portugal. E vou apresentar através desses sistemas formas práticas para você já começar a desenvolver o seu negócio. Porque a prática é tudo, não adianta você ter todo aquele conhecimento se você não coloca em prática, não desenvolve, não cria nada. Tem que colocar em andamento, tem que colocar em ação. E, finalmente, trata-se de um convite, né? Eu já desenvolvo esses negócios dentro da internet, estou convidando você a participar, a juntar-se à minha equipe para desenvolver também, mas não é você. De qualquer forma, mesmo que você esteja desenvolvendo um outro negócio, o tipo de informação que tem aqui é uma informação de elevado valor, que serve para todo mundo que está interessado em crescer profissionalmente, em desenvolver as suas habilidades. Aí embaixo, nós estamos vendo o Jim Rohn, né? Já é um mentor de sucesso. O Jim Rohn nos deixou em 2009. E eu considero essa frase dele a frase que vai ser o ponto inicial, já é a sua primeira lição. Sua primeira lição, portanto, é a generosidade. Como diz o Jim Rohn, dar é melhor do que receber. porque o ato de doar é o que inicia o processo de receber. Essa frase não é nova, a gente já conhece ela da oração de São Francisco de Assis, né? É dando que se recebe. E este é um dos princípios que você deve começar, que deve estar no eixo do seu comportamento, no eixo da sua atitude, que é a generosidade, né? A gente aprender com ganha-ganha, não com o perde-ganha, que alguém tem que perder para você ganhar, não. A gente tem que fazer alguém ganhar alguma coisa para que haja uma retribuição, porque quando um ganha, todos ganham, e todos ganham. Esse é o nosso sistema aqui que eu quero mostrar para vocês. Durante o curso, você vai ter, o curso é interativo, você vai poder clicar em vários locais que vão te remeter para a informação exterior à apresentação, especialmente vídeos apresentados por mentores, apresentações sobre livros, muita informação importante, histórias de motivação. Basta você ter o cuidado de dar uma pausa antes de clicar no link para que as duas apresentações não fiquem correndo simultaneamente. Então você dá uma pausa e clica no link para acessar essa informação externa, que vai trazer mais conhecimento para você. Então é isso aí, vamos lá.